Apocalipse para os simples. Simples em quê? Coração. Coração. Hoje nós chegamos à mais notável das igrejas citadas no Apocalipse. Será que os soldadinhos de Deus poderão me responder quantas são essas igrejas? Quem sabe aí? Corre lá, vai no microfone dizer. Nome, idade? Juliana Cristina Dias, 11 anos. Quantas são as igrejas? 7. Quem é que sabe aí quais são as 7? Quem é que já não falou ainda aí, Ruth? Glauciane? Quem não falou ainda? O Alziro ali, ó. Seu nome? Alziro Turim da Silva, 8, 9 anos. Casado, solteiro, viúvo ou namorado? Solteiro. Vamos lá, quais são as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá vendo como é que as crianças sabem? Tem uma opção de adultos aí que não sabem ainda. Então, com a ajuda da humanidade de cima, nós vamos estudar uma igreja que tem muito a ver com a humanidade de cima, que tem urgência em unir-se à humanidade de baixo. Só ficarão na terra de pé as instituições e as pessoas que souberem ligar-se à humanidade de cima, que nos cerca em todos os momentos da nossa vida. O apóstolo Paulo diz que vivemos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis que sofrem ou se alegram conosco. Carta à Igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram hebreus e não são, pois mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Bom, a turma já está com a Bíblia aí à frente, estão nos acompanhando. Na igreja de Filadélfia, no Apocalipse de Jesus, segundo quem? João. Capítulo 3, versículos 7 a 13. Esse versículo 9 é tão importante que eu vou repetir. Tem muita gente que estava correndo ainda. A gente se esquece que em casa alguém nunca abriu a Bíblia. Às vezes está lá procurando no índice, não percebe, ou se distrai, ou nós nos distraímos e não dizemos a colocação. Capítulo 3, versículos 7 a 13. Vamos ao nono outra vez, porque o nono É uma espécie de conforto e satisfação que Jesus dá àqueles que lhe são fiéis. É como disse alguém um dia desses para nós, lá em casa. Na legião da boa vontade, só a verdade ficará de pé. E assim também na vida particular de todos vocês. E assim no mundo. Quem vai ganhar a guerra tal, assim, assim? Quem vai ganhar esse debate? Quem vai ganhar aquela luta? Aquele que estiver com a verdade. A verdade aliada ao amor. Eis, versículo 9. Farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram hebreus, mas não são, pois mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Amor por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da tormenta que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Vejam que a própria igreja de Filadélfia é aquilo que nós vemos acontecer no Apocalipse nas horas graves. Jesus vem, como no versículo 15 do capítulo 16, antes de anunciar o Armagedom, ele diz que vem como ladrão, mas que nos guarda. A igreja de Filadélfia antecede a igreja de Laodiceia, que é justamente o julgamento da humanidade. Vejam vocês que na penúltima igreja, antes de chegar a quitação final kármica da humanidade pecadora, Jesus se apresenta também nos socorrendo antes da borrasca. Porque ele diz aqui, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Ora, atenção vocês legionários, vocês que conseguiram de boa vontade tantas vitórias na perseverança em Jesus nosso Senhor. Aliás, eu ia primeiro ler, mas a inspiração vem, a gente vai explicando certas passagens. Jesus diz, eis que venho sem demora. Mas nos dá um conselho. Conserva o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, eu farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele, ou sobre ela, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Qual foi o profeta que disse? Será que algum soldadinho de Deus sabe? Que aqui todo mundo, quando a gente estuda o Apocalipse, todos nós somos soldadinhos de Deus, aprendendo. Diante de Jesus, somos todos crianças. diante de Deus, que é o dono da revelação, então. Deus avisa antes. Quer saber? Já sabe? Então dá o microfone para ela. Não, mas peraí, você já sabe? Vem cá dizer no meu ouvido. Vem cá. Diz aqui no meu ouvido. Xii, ela sabe mesmo. Porque veja que o guardião da geração quarta da LBV, que são soldadinhos de Deus na atualidade, é justamente São Francisco de Assis, que foi Daniel no Velho Testamento, e foi João Evangelista, e como João Evangelista recebeu o Apocalipse. Ou na palavra do profeta, Deus avisa antes. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora, o profeta Amós está em que testamento? O velho ou o novo? Meu Deus do céu, que beleza, como é que as crianças sabem? Agora uma coisa aqui, bom, que capítulo é? Quem sabe qual é o capítulo e o versículo desta palavra do profeta? Quem falou? Esther. Então nós não temos que temer nada, porque Deus vai nos avisar antes. Nós não estamos aqui dedicadamente estudando a palavra dele, palavra final do ciclo. Depois nós temos certeza de que Deus nos avisará antes, porque nenhum legionário será apanhado como? De surpresa. Depois, o profeta Isaías, no capítulo 30 do seu livro, esse profeta Isaías, seu Paulo Azor, quando nós acabarmos de estudar o Apocalipse, nós vamos estudar o Isaías, junto com Ezequiel e Oséias, vocês vão ver que coisa. No capítulo 30, versículo 18, nas promessas consoladoras para Sião, já expliquei aqui o que era Sião. Vamos pensando nisso aí. É uma coisa que alguns entendem politicamente, outros entendem materialmente, geograficamente. Nós entendemos espiritualmente. Bom, chegaram ao versículo 18 do capítulo 30 do profeta Isaías. Vamos lá. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Quer dizer, Deus é longânimo, paciente, e se detém para se compadecer de vós. Se não tivesse complacência conosco. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorará mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, e os teus olhos verão os teus mestres. Nós veremos os nossos anjos guardiães. Que a coisa é para valer. Os tempos? Chega! Os tempos? Chega! Os tempos? Chega! Os tempos? Chega! Chegaram. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Estão vendo só? Um profeta vem ao socorro de outro. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bom, Igreja de Filadélfia, cadê o Tratado Universal sobre a Dor? Mas há uma passagem, quantos minutos eu tenho ainda? 6? Porque nós chegamos à igreja de Filadélfia, Jesus manda que guardemos a nossa coroa. A nossa coroa é pregar a palavra dele pelo mundo. Por isso nós estamos fazendo uma transformação profunda na LBV. Ela é acima de tudo espiritual, porque chegou a hora da religião de Deus. A LBV sempre será brilhante, mas é apenas o primeiro passo para alcançarmos a religião de Deus. Está na proclamação da religião de Deus, feita pelo irmão Zarura em 1973, em Maringá, estado do Paraná. Novo mandamento de Jesus, o fim das derrotas. Página 39 do Tratado Universal sobre a Dor. Nós vamos chegar na página 41, a igreja em Filadélfia. Quem tem um livro aí é só acompanhar. Ordenou Jesus, novo mandamento vos dou. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este: dar a sua própria vida pelos seus amigos. Evangelho do Cristo segundo João, capítulos 13, versículos 34 e 35 e 15, versículo 13. A visão que a sabedoria imanente do mandamento novo do Cristo nos abre torna compreensível para nós o incompreensível. Se não nos submetermos ao amor do Cristo, não entenderemos nada. É o que eu estou dizendo logo em seguida aqui. Se nós queremos entender com o incompreensível, Jesus apenas exige de nós que nos amemos uns aos outros como ele nos amou e tem amado. E nos amará sempre. A visão que a sabedoria imanente do mandamento novo do Cristo nos abre torna compreensível para nós o incompreensível. Suportável ou insuportável. O que vai acontecer com a humanidade é insuportável para os que estiverem afastados do amor do Cristo Jesus. Por isso é que eu disse que o segredo da vitória pessoal é estarmos integrados no Cristo. Não vai adiantar bunker, nada. Porque se a bomba não chegar até nós, a degradação ambiental chegará. Por isso, se é difícil trabalharmos pela reforma do homem, comecemos já. Firmados na igreja de Filadélfia. Qual é a igreja que a humanidade está vivendo? Laodiceia. O julgamento da humanidade. Quem não acredita, espere mais um pouco. Mais um pouco. Muito menos do que a humanidade já esperou. Vocês veem certas pessoas descrevem os bombardeios como se fosse uma festa de Natal. Estava tudo tão iluminado que parecia uma festa de Natal. Nossa, que inversão de valores. A visão, eu repito o que dizia Napoleão Bonaparte, que a melhor figura de retórica é a repetição. E se não aprendemos isso aqui, pensamos que o novo mandamento de Jesus é balela, então nós não vamos suportar o insuportável, não vamos compreender o incompreensível, e não vamos saber tornar esperançosa a própria desesperança. É quando se apresenta clara a mensagem de Casimiro Cunha: se o mundo faz vencedores, Jesus faz invencíveis. Invencíveis, confiantes na certeza de que um dia os que amamos se renderão ao amor do Cristo. Então não mais haverá derrotados, pois o conceito de vitória na terra terá sido divinizado pelo divino conceito de vitória de Deus, que é amor. Qualquer vitória que não seja a do amor não nos interessa. Por quê? Porque o amor revela a luz e a luz espanta a treva. O que mais quereremos nós? Os humilhados e desprezados deste mundo desfarão o império do mal sem destruir as criaturas de Deus, pois apagarão dentro delas aquilo que as arrasa, o ódio, arma voltada contra o peito de quem odeia. Isto tudo foi a preparação para chegarmos à igreja de Filadélfia, que vem nas páginas seguintes. Deus não nos criou para nos matar, mas para que vivamos na sua luz. Por isso é que nós pedimos a ajuda da humanidade do mundo espiritual, a humanidade de cima, para que nos auxilie a cumprir nossa tarefa na terra e faça com que nós triunfemos das amarguras com o Apocalipse de Jesus, segundo São João, explicado aos simples. Deus está presente. Jesus, o Cristo está disto. Que já vem.